Né? Talvez sou jovem aqui, mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وقال النبي عليه الصلاة والسلام الشبابة شعبة من الجنون. Prezados irmãos e queridos jovens, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele falou no hadith que 7 pessoas terão a honra da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. Vocês costumam ver aqui no nosso governo, na nossa província, na nossa vila, quando vê normalmente o pessoal do governo, governador e tudo, você contar com a tua bicicleta, com o teu carro, o que você faz? Estão com muita fome aqui. Já deu de amata aqui, já nem consegue nem dizer, está mal mesmo. Para, quando está de bicicleta, para. Para. Por quê? Tem que passar Big Boss. Não é? Mashallah, o tio entendeu bem. É mundo, não é assim? Então, no mundo aqui, algumas pessoas têm privilégio, não é? São privilegiadas. Então, da mesma maneira, no dia de Qiyamah, no dia do julgamento final, quando o palmo estiver, o sol estiver a um palmo da nossa cabeça, o sol estará a um palmo. Calor de teto não é nada. Não é nada. Um palmo. Então todo mundo estará preocupado. Naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. E quando for só da trombeta, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Pai vai fugir de filho, يفر المرء من أخيه, o irmão vai fugir do irmão, وصاحبته وبنيه, vai fugir da sua esposa, dos seus filhos, وأمه وأبيه, vai fugir do seu pai, da sua mãe. E ela diz, cada um aí terá, estará preocupado. E ela, o que vai ser de mim? E ela, o que vai ser de mim? Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah hufatan uratan ghurlan. Quando a gente for ressuscitado no dia de Qiyamah, das nossas campas, então sempre ressuscitados uratan, nus, hufatan, descalços, gurlan, sem ser feito circuncisão. Como nós nascemos? Então a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha, perguntou, disse, Ya Rasulallah, ar-rijal wa an-nisa? Homens e mulheres nus. Não deve haver vergonha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Ya binta Siddiq, ou filha de Siddiq, era pai dela, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Al-amru aham, ou como qala alayhi salam, al-amru ashad. Aquele dia a preocupação será tanta que você não vai ter tempo de checar se o lado direito está homem ou está mulher. É uma baby aqui, é um homem. Preocupação. Que preocupação? E Allah, o que vai ser de mim? E Allah, o que vai ser de mim? E Allah, o que vai ser de mim? Todo mundo vai sair das suas camas. E irão para onde? Allah diz no Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Aquele dia que os olhos vão estar assim, você está assustado, مُهْدِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ, com as cabeças levantadas a olhar em direção todos ao campo de Mahshar, ao campo de ajuste de contas. hadith not right, o que se vai ouvir naquele dia? Fala tasma'u illa hamsa. Não vais escutar a não ser o bater dos sapatos. Estou a espitar o Corão aqui, não estou a fazer teatro, meus irmãos. Estou a fazer tafsir de aia. Todos em direção àquele campo. Agora, aí que chega já o hadith que eu acabei de recitar. Todo mundo preocupado. Solo aqui. Você vai se encontrar com o teu irmão, meu irmão, estou a rasca. Estou a precisar de um thawab, só um subhanallah para eu entrar no Jannah. Fazer bem, eu também estou a precisar. Não te conheço eu. Éramos grandes brothers lá no mundo. Nós íamos curtir juntos, lembras? Sábado à noite estávamos juntos na discoteca. Meu irmão, eu não te conheço. Íamos jogar bola junto, lembra? Eu não te conheço. Nafsi, nafsi. Então todo mundo naquela preocupação, aquele dia lá estará muito zangado. Então aí virão essas pessoas privilegiadas. Agora vem. Aquilo que a gente chama de introdução. Eu dei introdução ao hadith. Estamos a ver o cenário como é que está. Todo mundo preocupado. Exemplo que a gente dá, é só para a gente entender. Você quando vai, tem campo de futebol aqui, tem, né? Tem bancada de sombra, não é? Pois não tem tribuna. Quem será na tribuna? São aqueles sócios, né? Lá. Da mesma maneira, Allah vai ter sua tribuna. Tribuna de Allah. Quem vai estar lá? Os anbiá, os profetas. E algumas pessoas também, Allah vai dizer, vai, você venha. Você venha. Como quando dá para passar presidente, você afasta a carne, vai dar lugar. Uns vão ter lugar. Quem são esses? São esses sete que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse. Sete pessoas. Que naquele dia todo mundo estará preocupado. Todo mundo estará à rasca. Irmão, vai esquecer de irmão. Marido da mulher, mulher do filho. Não há hipótese. Essas sete pessoas, ela vai dizer, hoje vocês vão ser os privilegiados. E quem são? Hadith famoso. Sabe esse hadith, não sabe? Muito famoso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, número quem? Sabatun yudhilluhumullahu fi dhilli. Sete individualidades, sete personalidades, o nome que você quer pôr. Allah vai dar a sombra do seu trono no dia que não haverá outra sombra, não será a sombra de Allah. Eu só queria mencionar um que tem a ver convosco aqui, mas pronto, vou mencionar os sete, mas um que eu vou tentar argumentar mais. Uma dessas pessoas que é Imam Adil, um rei justo. Um rei justo. Uma pessoa que era justo, fazia justiça. Número 2. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Aquele homem que o coração está ligado com o masjid. Não é só veio, fez Juma, foi e vazou. Para você chegar, ele só próximo Juma. Ou só vem no Ramadan. Ramadan acabou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foi também. Não. Topi só no Ramadan. Não. Quando vinha fazer Salat al-Asr, não via hora de voltar para Maghrib. Quando via Maghrib, não via hora de voltar para Isha. O coração estava ligado com o masjid. Ela vai dizer, no mundo, teu coração estava ligado com a minha casa. Hoje, eu vou mostrar para a humanidade qual é o teu privilégio. Vem. Essa é a tua sombra. Allah. Rajulun, qalbuhu mu'allakum bil masjid. Número 3. Rajulun, rajulani, dois homens. Tahabba fillah. Que se amam por Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alayhi wa tafarraka alayhi. Quando eles se juntam, é pela causa de Allah. Quando se separam, é pela causa de Allah. Hoje é tudo a base de interesse. São pouca gente que faz coisa por Allah subhanahu wa ta'ala. Amigos por Allah. Você ama alguém por Allah. É uma grande ação. Al-hubbu fillah. Amar por Allah. Ela vai dizer, no mundo vocês amavam por minha causa, né? Hoje venham. Agora, o quarto, o quinto que eu queria aqui falar, convido o grupo, é mais de jovens, que tem mais a ver conosco. O quarto que é? Shabun. É aquele jovem. Nasha'a fi ibadatillah. Que passou a juventude a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ash-shababatu shu'batun min al-junun." Que a juventude é faz parte da maluquice. Então Allah vai dizer: "Oh jovem, no mundo te chamavam para você para ir para uma discoteca, você dizia: 'Não, eu não quero, Allah não gosta disso.' Te chamavam para ir para uma festa, Allah não gosta disso. Aquela moça, como é meu amor? Como é baby? Vens me ver hoje ou não? Estou com saudades." Você dizia que namoro no Islã não há só depois do nikah. Chamavam de matreco. Você é um matreco, pá. Você não caça nenhuma pita aqui também, pá. Tens de pita, não tens dama. Ah, você é um... Acorda lá, pá. Checa. Não é? Hoje quem é o mais freak? É aquele que tem mais namoradas. Aquele que tem cortes à maneira. Que usa brinco. Ah, fala, olha, esse é um freak. Todas as moças gostam dele. Ah, é freak aqui no mundo. Aquele que não tem é um banana, coitado, é uma maricas. Aquele que vocês chamavam de marica, por quê? Deixava barba. Subhanallah. Não tinha essas coisas lá fora. Era uma pessoa direta. Ela vai dizer, anda cá. Hoje eu vou te mostrar ao mundo qual é o teu valor. Você queria escutar aquela música, né? Você queria ir dançar. Você queria ir curtir. Você queria fazer aquilo. Você não foi pelo meu medo. Hoje vou mostrar a todo mundo aquele jovem que cresceu na minha adoração. Levanta. Todos vão olhar. Ela olha para ele. Olha para ele. Olha o valor dele. Olha o valor dele. Ela vai dizer, vai ficar debaixo do meu trono. Allah. A gente tem de deixar uma coisa. Ou queremos dunya ou queremos akhir. A gente tem que escolher. Nosso problema qual é, a gente quer as duas coisas, a gente bate as duas maneiras. Quer curtir também fim do ano? Chega também, quer vir, não é bem assim, tem que escolher. Então você tem que ser um jovem muçulmano. Então esse é o valor que a palavra vai dar no dedo de Qiyama. Shabun, nasha'a fi ibadatillah. Número 5, que tem a ver também, não só com jovem, com qualquer um. Qual será outro que vai ter a sombra de Allah no dia de Qiyama? Rajulun, aquele homem. Quem? Da'atuhu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Quem? Aquele homem, jovem, seja quem for. Da'atuhu, foi seduzido, foi paquerado. Sabe o que é paquerar? Sabe? Gê? Sabe, né? Ele sabe. Sabe o que é paquerar? Sabe o que é paquerar? Não sabe. Sabe o que é paquerar? Não sabe. Sabe o que é paquerar? Sabe. Sabe o que é paquerar? Sabe. Você não sabe? Pergunta ele depois. Paquerar é quando você vai dar papo a uma moça lá fora. Você vai com o teu style todo. Oi, tudo bem? Começa a gingar. Pega teu celular que emprestou a teu amigo e nem é teu. Começa a tac, tac, tac, tac. Ele tem um celular à maneira. Paquerar. Dar papo. Então dá, imra'atun, aqui é o contrário, um homem que foi dado papo, não ele deu, a mulher chamou ele. Uma moça veio te chamar, uma bela, como a gente diz, uma beldade, né? É uma, mashallah. Eles são jovens de motis aqui, mashallah. Então ela veio te chamar, como é que emoções, não vamos sair? Ou para um homem também, a gente não vai se ver. E ela é bonita, o Hadith diz o quê? Dato Mansop, ela é uma da família de alta sociedade e é linda. Agora, não é fácil. Você diz, não, inni akhafullah, eu não quero nada disso, não quero nada. Obrigado. Oh, ela vai dizer, custou, né? Custou falar, não é fácil. Qualquer um pode escorregar. Começando com a pessoa que está a falar. Luqman Hakim dizia para o seu filho, imra ya bunayya, imshi wara al-hasad, wala tamshi wara al-mar'a. Oh, meu filho, corre atrás de um leão, mas nunca corre atrás de uma mulher. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal min an-nisa." Não deixei depois de mim uma fitna, uma tentação mais forte para os homens do meu ummah como a das mulheres. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin adhabu lilubbi rajuli min ihdakunna ou kama qala alayhi salam." Disse, oh mulheres, eu nunca vi alguém tão incompleta, tão no juízo, juízo é incompleta da mulher, e no din também é incompleto, porque ela fica assim, 5, quase 10 dias sem rezar, quando começa o ciclo menstrual. O profeta Salam diz, ela está incompleta no din, como no juízo. Mas ela disse, nunca vi ninguém como vocês, que pode acabar com o juízo do homem mais inteligente, como vocês fazem. Oh, pode ser um doutor, pode ser uma grande molana, mas aí todos escorregam. Então, quando você é seduzido, e você diz, inni akhafullah, Allah diz, agora levanta. Você hoje vai ter quem? A sombra do meu trono. Então, juventude, meus queridos jovens e irmãos, juventude é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu acho que escutam com atenção, vem uma vez na vida. Vem uma vez na vida. E por isso na juventude, a pessoa, o jovem deve temer Allah subhanahu wa ta'ala. E na velhice, na juventude você diz, eu não posso fazer esse pecado, Allah está a ver, tema Allah. E na velhice, você tenha misericórdia, aliás, tenha esperança na misericórdia de Allah. Hoje a gente faz o contrário. O que é que a gente faz? Na juventude você diz, eu ainda sou muito jovem, vai, ainda tenho que chilar, curtir um pouco, vai. Eu tenho 19, 20 anos, quando eu tiver meus 50, 60, não vou sair da mesquita. Não é assim que muitos pensam? Quando eu tiver meus 60, você já tem garantia que vai chegar lá? Hã? Tem, aqui o Matiz deve ter garantia. Jovem dos seus 15, 20 anos não vai. Só vai ver os de 50. Jovem pode ir. A pessoa, jovem basta ter 13 anos. Rapaz, já é baligh. Ele tem que fazer 5 salas por dia. Tem que cumprir as ordens de Allah. Já não é criança. Agora esse é jovem. Vocês estão a ver, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no Coran acerca de jovem, Allah usa a palavra de Ibrahim alayhi salam. Vocês estão a ver a passagem de Ibrahim alayhi salam? Já ouviram o profeta Ibrahim? O profeta Abraão? Já ouviram? O nome dele? Não? Não. Nunca ouviu o nome de Ibrahim? Já ouviu. Sabe quem ele foi? Não sei como é que se chama. Aslam. Ibrahim alayhi salam foi o grande Nabi. Allah Ta'ala quando fala sobre o que diz, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ele era um homem, mas ele equivalia a uma inteira nação. Tá vendo? Era uma pessoa, valia um inteiro teto, uma pessoa. O valor dele. É conhecido como Khalilullah. Wattakhadha Allah Ibrahima Khalila. Ibrahim alayhi salam nasceu numa casa que o pai era idólatra. Sabe o que é idólatra? Adorava ídolos. Chamava-se Azar. Então Ibrahim alayhi salam nasceu naquela casa. Ela enviou para aquele povo. Ele começou a dar down para o seu pai. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah menciona no Coran toda essa passagem. Muito longa. Ibrahim alayhi salam, quando começou a dar da'wat para o seu povo, o povo não aceitava. Dizia, meu povo, vocês adoram ídolos, ídolos não fazem nada. Por que não adoram um só Allah subhanahu wa ta'ala? Então, certa vez, Ibrahim alayhi salam disse, eu vou fazer uma coisa para o meu povo. Esses ídolos que eles adoram, lima ta'abuduna ma la yantiqun. Ufil lakum wa lima ta'abuduna min duni la fala ta'aqilun. Então, o povo, certa vez, saiu foi para uma festa. Chamaram Ibrahim e disse, eu não vou, estou doente. Ibrahim disse, hoje eu vou mostrar esses ídolos, o que eu vou fazer? Foi para a casa dos ídolos. A gente chama daquela mandir, onde eles adoram os ídolos. Entrou lá. O que é que ele fez? Faja'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ilayhi yarji'ud. Começou a partir um por um. O Coran está a dizer isso, um por um. Juzazan, pedaço, pedaço. Illa kabira lahum, deixou o maior. Vê no tafsir que ele pegou depois machado, pôs aqui, no ombro do Jamad voltou, o grupo dele, povo. Quando voltaram, quem fez isso? Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Quem fez isso com quem? Com nossos ídolos, ele é errado. Temos que acabar com ele. Então disseram, é isso que eu queria mencionar aí. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Então alguém disse, não, nós ouvimos um jovem a falar acerca deles. Yuqalu lahu Ibrahim. Olha, Ibrahim alayhi salam, quando enfrentou todo o povo, enfrentou todo o seu toda a nação, enfrentou uma cidade inteira, tinha quantos anos? 50? Não, Allah diz que era jovem. Qual é o jovem que está pronto para enfrentar? Que possa sair aí fora? Meus irmãos, por que vão para a Igreja Universal? Meus irmãos, por que estão a beber? Por que estão a abandonar o Islam? Minhas irmãs, por que estão a andar seminuas? Que é um jovem que vai levantar. Aí a gente precisa de um jovem de Moatiz. Com talento. Como o profeta Ibrahim fez. A gente quer um jovem que possa levantar. Ah, não estou dizendo também para você pegar, chegar, pegar machado e começar a partir coisas em casa. Não é assim? Dizer que não, vimos Sheikh a falar no masjid. Não. Eu quem vai ter o mesmo espírito de Ibrahim alayhi salam? Essa coragem de levantar. Já ouviram falar do profeta Yusuf alayhi salam? Yusuf, já ouviram? Metade do mundo, desde Adam alayhi salam, desde o profeta Adam até o último homem que vem ser na terra. Vocês pegam todos os bonitos e bonitonas, põe numa balança. Toda a beleza deles. Allah deu, pegou toda aquela beleza, metade deu ao profeta Yusuf alayhi salam. Imaginemos como ele era bonito. Já ouviram falar da passagem de Yusuf alayhi salam? Nunca ouviram? Já? Nunca ouviram de Yusuf alayhi salam? Vamos para 17 já. Yusuf alayhi salatu wassalam, subhanallah, Allah menciona no Corão a sua passagem. Estão fazendo tarau aqui? Corão? Vai pensar? Sim. Mashallah. Quantos hafis são aqui? Somos quatro. Quatro. Mashallah. Allah menciona no Corão a passagem de Yusuf alayhi salam. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Ela diz: Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Ela diz: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vou narrar para ti a melhor das histórias. Quem era Yusuf? Vamos lá fazer com o Qur'an um pouco. Idh qala Yusuf li abih: Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quando Yusuf disse para seu pai: "Oh, meu pai, eu vi em sonho. Eu tive um sonho à noite. O que é que eu vi? Ra'aytu. O quê? 11 estrelas. Quantas estrelas? 11 estrelas. والشمس والقمر. Vi o sol e a lua. Todos estavam a fazer sajda para mim." Pois o pai disse: "Oh, Yusuf, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika." Não narra esse incidente para os teus irmãos. Olha, inveja entre a família. Acontece muito. Principalmente, às vezes, entre irmãos. Porque eles vão te conspirar. Yusuf era criança, sem se aperceber. Yusuf tinha 7 anos de idade. Outra passagem vem que ele tinha 11, outra vem que tinha 13. Ele, sem se aperceber, contou para os irmãos que eu vi isto em sonho. O pai dele, chamado Yaqub, apercebeu-se logo que o filho, mais tarde, seria um Nabi. O grau que ele teria. Disse: "Você não pode narrar esse teu sonho para ninguém." Yusuf, na sua infância, assim, dar conta, contou para os irmãos. Os irmãos disseram: "Esse Yusuf aqui, laqad então, idh qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba." Esse Yusuf, nosso pai gosta mais dele do que nós, né? Vamos lá fazer, vamos lá matar esse Yusuf de vez. Por que o nosso pai todo adora Yusuf? Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Onde é que nós estamos? Nós é que trabalhamos em casa. Nós é que fazemos isso. Só gosta de Yusuf? Rapaz, a história é muito longa. Disseram que não vamos matar Yusuf. Vamos fazer o que? Al-Kuhfi Ghayabat al-Jub. Um diz: "Mas vamos matar, porque vamos pegar ele e vamos deitar num poço." Pegaram Yusuf, começaram a chutar, a bater e tudo. Arranjaram uma desculpa para o pai: "Queremos ir para um piquenique. Queremos ir para uma festa fora da cidade." Pegaram Yusuf, começaram a rastejar, bateram Yusuf. Chegaram e deitaram ele num poço. Yusuf estava lá sozinho. A história é muito longa. Fiel veio, passou uma caravana. Uma caravana passou de lá a pegar. Quando tiraram o balde para tirar água, do poço saiu Yusuf. Disse: "Um rapaz tão bonito." Foram para o Egito. Venderam. Venderam para quem? Quem comprou Yusuf foi o ministro das finanças de Egito. Aí que eu quero falar agora. Allah menciona no Corão agora. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Ele chamava-se de Qitfir. Era o nome do ministro. Qitfir. Ele falou para sua esposa chamada Zuleika: "Que o Zuleika, está aqui esse menino Yusuf. Vamos fazer ele como nosso filho adotivo." Eles não tinham filhos. Trata bem dele. Cuida bem dele. Quem sabe um deles será benéfico para nós. Então Yusuf, olha, do poço saiu de onde? Foi para onde? Foi crescer aonde? Na casa do meu. Agora olha o texto. Quando Yusuf cresceu, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Alá, quando Yusuf cresceu, já era um jovem. Oh, agora vê o texto. Olha, de novo, mulher. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Zuleika um dia quando ela não conseguiu. Olha, onde ele ficava? A mulher do ministro fechou todas as portas da casa, do palácio. Fechou todas as portas do palácio. E disse para as serventes, Yusuf não pode sair daqui. Ela foi, entregou-se e disse, Yusuf, estou aqui toda para si. Allahu Akbar. Imaginemos, bem, nós estamos a falar uma qualquer, a mulher mais bonita de Muatiz. Oh, a moça mais bonita de Tete. Liga para ti que eu estou louca, apaixonada por ti. Quando é que posso ver a ti? Vem do meu próprio carro. Por que não vou te dar mais um carro se você quiser? Oh, que tal? Ela fechou todas as portas. Imaginemos Yusuf agora aí. Então Yusuf que disse? Qala ma'ad Allah. Eu peço refúgio de Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Por que eu vou trair Allah? Ou, outro tafsir, eu vou trair o meu dono. Aquele ministro, ele me deu a casa, me comprou, me tratou bem. Hoje vou trair ele com a própria mulher dele. Allah salvou. Vem um riwayat que Yusuf alayhi salatu wassalam viu o dedo do pai Yaqub alayhi salam na boca assim. Numa dar indicação, Yusuf, você vai cometer esse ato de zina? Olha Yusuf, na flor da juventude. Havia um jovem, isso aconteceu na Índia, uma história verídica. Ele sempre quando saía, quando ia para a madraça, sempre ia de manhã dar a aprender. Então, havia uma moça que ficava da varanda sempre a apreciar a ele. Sempre a apreciar. Então, um dia, o que é que ela faz? Diz, hoje vou armar uma. Como vou chamar? Se eu dar ele, chamar ele, ele não vai aceitar. Então, ela começa a gritar, socorro, socorro, estou a arder, socorro, socorro. Uma pessoa de din, que tem pena, ele viu o coitado de uma irmã gritar, correu para cima para socorrer. Quando entra, ela pimba, fecha a porta. Diz, sem você me satisfazer, você não vai sair da minha casa hoje. Oh, hoje, a gente hoje procura, a gente puxa, se fosse um de nós, hoje é minha vez. A gente fala, hoje. Ele disse, eu não posso fazer isso, é pecado. Ela disse, eu não sei. Você tem que satisfazer. Ela estava apaixonada por ele. Claro, não é nicar com a nicar, não há problema nenhum. Ele insistiu, ela não quis. Tentou abrir a porta, tudo fechado. Ele, ya Allah, o que é que eu faço? Agora, olha, quando a pessoa teme Allah, olha essa passagem. Quando Allah está a ver, okay? Ele diz, está bem, não tem problema, deixa-me ir para a casa de banho. Deixa-me ir embora, casa de banho. Ela ficou relaxada, que ela agora vai preparar-se. Ele foi para a casa de banho. Sabe o que é que ele fez lá? Naquela altura, não eram as pias, não eram assim como nossas. Estão a entender? Ele abriu a latrina. Ele abriu o quê? A latrina, onde a gente faz fezes, cocô. Pegou aquela sujidade, passou todo o seu corpo. Saiu. Quando saiu aquela... Mas tu és maluco, o que está cheio? Está cheio a volta. Ela, tu és maluco, maluco, não tem juízo, abre a porta, saiu. Allah, hoje viemos chamar que ele é um maluco. Mas ele fez pelo medo de Allah, para não cometer o pecado. Agora, olha a recompensa que Allah lhe deu. Ele saiu a correr, foi para um sítio, um lago, foi, lavou-se, tirou toda aquela sujidade. E foi para a turma, foi para a sala de madrasa, aulas. Quando chegou na escola, na madrasa, pronto, correu atrasado. Quando ele entra na sala, todo mundo começou. Ele pensou, ia lá, todo mundo, estou a cheirar mal, todo mundo vai gozar de mim. Ele ficou todo envergonhado. Todo mundo. Mas espera aí. Então, quando acaba a aula, o professor diz, você fica sentado. Ele diz, Allah, o que eu vou explicar para o meu professor? Você senta. O professor pergunta assim, qual é o perfume que você pôs hoje? Ele começou a rir, gozar comigo. Quando alguém está a cheirar mal, você fala, pá, tens um perfume nice, hein? Quando alguém peida, você, mandaste um perfume. Ele diz, não, eu não pus nenhum perfume. Você está a gozar comigo, teacher. O professor, ele diz, não, qual é o perfume que você falar sério? Ele disse, não, até quando o professor disse que não, você me está a cheirar bem. Então, afinal, não era cheiro. Allah transformou aquela sujidade num bom perfume com musk. Allah, subhanallah. Quando ele entrou na turma, não é que ele estava a cheirar mal, estava... Quando você põe um perfume, arrasou, arrasa. Todos. Então, Allah pôs um perfume igual no corpo dele. Subhanallah. Então, quando ele, o professor disse, então ele disse, contou a história, o professor deitou lágrimas, disse, é por causa daquela tua ação que Allah deu-te esse perfume. É por causa desta sua ação que Allah lhe deu esse perfume. Subhanallah. Portanto, a minha mensagem, principalmente aqui para os jovens, qual é? É a gente ter cuidado da nossa juventude. Ter cuidado na nossa juventude. O jovem que conseguir na sua juventude manter-se no caminho de Deen, manter-se firme no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essas são as recompensas. Todos vão fazer isso, inshallah? Hã? Inshallah. Então é mês de Ramadan. Faltam apenas 10 dias para acabar o Ramadan. Tem que se fazer tauba. Temos que fazer tauba. Arrependemos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vi um jovem que ficava no masjid. Aliás, não, em casa dele. Sempre, à noite, ele acordava e tinha uma vizinha. Então, ele conseguia ver a vizinha. Espreitava da varanda. Então, o Shaitan começa a pôr coisas no coração. Ele o que é que fazia? Quando o Shaitan punha coisas no coração, quando olhava para a vizinha, ele tinha uma vela. Então, ia na vela, pegava a sua mão, pão, punha em cima da vela e tirava. Punha de novo em cima e tirava. Punha em cima da vela e tirava. Dizia, ya Allah, esse fogo do mundo eu não consigo suportar. Olha, não queima nada, mas não consigo. E Allah, será que eu vou conseguir o fogo de Jahannam, que é 70 vezes mais? Então aquela intenção que ele tinha para ter com a vizinha acabava. Sempre que a gente tentar fazer a intenção de um pecado, vai para casa, acende fósforo. Ela afinal queima tanto, meu corpo não aguenta. Será que vou conseguir com o fogo de Jahannam? Que é que 70 vezes mais? Portanto, hoje vamos fazer toba, inshallah. Islam não há namoro no Islam. Islam há casamento. Islam há o quê? Há casamento. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse ao grupo de jovens: Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quem conseguir casar, case. É bom casar cedo. Hoje não, querem curtir, curtir, curtir. Depois querem casar. Vai casar o quê? Se você já fez tudo com ela. Qual é o casamento então? Então, o resultado disso é o nikah. É o nikah. Outro grande problema que a gente tem a enfrentar, qual é? Não, não só no Ramadã a gente cumpre, mas fora do Ramadã a gente escorrega muito. Mas mesmo no Ramadã também a gente escorrega. Qual é? É Ghaddul Basar. Agora, esse Ghaddul Basar já é um tema em si só. Se eu for a falar, daqui a pouco eu vou dar tempo para doar. O que significa Ghaddul Basar? Controlar as vistas. Hoje a gente faz o quê? Vamos lá dar uma volta aí no mercado, vamos lá checar umas balas aí. A gente diz o quê? Vamos lá dar uma volta no mercado, vamos lá checar umas moças. A gente sai de propósito para ir ver. A gente fica parado no muro, sentado, a ver uma que passa. Olha, ela coitada está a passar, você está a olhar. Ela está aí, você está a olhar a ela. Depois fica a ver outra. Fica a fazer essa zica com a cabeça. E esta é uma doença. Sabem esse pecado que eu costumo falar? Para você cometer zina, adultério, muitas das vezes, você tem que ter o quê? Tem que ter as moças hoje que querem taco, não é? Já não querem, como se chama, 20, vintinhas. Credo de 20, querem turbo. Querem de 600, não é? Você tem que ter mola. É ou não? Tem que ser um lugar escondido. Ninguém pode estar a ver. Não é? Agora, há um pecado. Então, você fica com vergonha. Pessoas estão a ver, eu vou fazer isso, vou falar. Agora, há um pecado que é mahala. E todos fazem. Jovem, criança, velho, todos. Qual é? Isto. Ninguém está a ver. Você fica a olhar. Então, você faz, coitado, um check-up geral. Em Maputo dizem, ninguém fazer um check-up geral. Sabe o que é check-up geral? Aprecia ela da cabeça até os pés. Isso é muito perigoso. Vistas, muito perigoso. Allah diz no Corão, a gente fica de jejum, mas estamos lá fora, a gente não controla. Então, nosso jejum fica sem baraka. Estamos a conduzir no carro, estamos a olhar daquele espelho aí. Passou uma boa aqui. Já, já, como é? Já, tudo bem, já, já, tá, já, já, estou velho, mas está a olhar aí. O Ramadan fica sem efeito. O jejum já não tem aquele power. Então esse é outro grande pecado. Então começa com a vista. Um poeta em árabe diz tão bonito: Nadurun, fabtisamun, fakalamun, famaw'idun, waliqa'un. Começa com um olhar. Olhou, né? Olha. Fabtisamun. Um sorriso. Tudo bem? Como te chamas? Fakalamun. Tens Movitel, Vodacom, MCL. Eu posso ficar com um deles só para. Fakalamun. Depois famaw'idun, waliqa'un. Depois ele diz, está ligado, como é que é? Vamos se encontrar aonde? Começou de onde? Olhar. Pois o Ramadã vem ensinar a nós isso. Controla o seu olhar. E essa doença, se a pessoa não controla agora na juventude, vocês vão notar, meus queridos jovens e irmãos, vamos ficar até a juventude, até a velhice. Você vai encontrar, às vezes, um velho de 80 anos de idade. Fica onde? No muro da varanda. Está a apreciar todo o universo. Tem algum... Vamos desculpar, estou no machismo. Ele tem algum power, como homem, já acabou. É o hábito que desde a velhice, desde a juventude, não tirou. Então tem que se cortar. É muito é uma doença. Fica já, é como quando você aprecia, por exemplo, uma árvore bonita. Então já ficou entre nós, tem que apreciar. E agora qual é a recompensa? Quando passou uma moça linda, olhou uma vez, tem que baixar. Você quando... Agora o texto está aí. Onde está o texto? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, Ali, quando profeta, Ali perguntou, Ya Rasulallah, An-Nadhri al-Fujaa, daquele olhar que de repente, imagina, não vai andar assim, você vai fazer acidente. Você tem que andar. Mas passou alguém à frente, passou, teu olhar tá, calhou a entrar. Mas um é você agora, aí está, o segundo olhar. Passou, você, ei, vi uns cabelos aqui, agora olho no olho, olho no olho, olho no olho. Aí que está o texto. Uns, não, uns até fazem isso. Ela mesmo. Uns têm vergonha, olham assim do espelho. Está entendendo? Uns viram, cara. Aí, agora já vem o texto. Ela passou, você estava assim, claro, você olhou. Agora a segunda vez, aí que está o texto. Teu nafs, o nosso instinto quer olhar. Você não olha. Você diz, Allah, estou a fazer por ti. Vai ser difícil, né? Mas não vai demorar nada. Um minuto ela já foi. Allah diz, aquele que você fizer, aquele que não fazer uma má ação por mim, Allah diz, no lugar daquilo, eu vou fazer ele testar a doçura do imã. Ah. Agora na televisão, nas novelas, quantas moças você fica a ver aí? Meio semi-nuas, toda a família em casa está. Mãe, pai, filhos, filhas, todos a ver. Oh, oh. É, aqueles já estão juntos. É, ah, não, agora aquele virou namorado daquele. Allah, onde é que a gente está? Então eu penso, vocês jovens, começam a contar isso. Inshallah, a gente quer chegar aqui e ver jovens dinâmicos, jovens com da jazba, levantarem essa cidade, defenderem o vosso Islã. Não deixarem a cultura brasileira entrar aqui. Manter a nossa cultura islâmica. Escolher aquela moça para casar que usa hijab. Se todo jovem, moço, muçulmano, dizer que eu vou casar com aquela menina que usa lenço, elas não vão olhar? Não vão usar? Vão, porque senão ninguém vai casar com elas. Eu não. Mas não, nós queremos uma também, uma tchuna beiba maneira. Para você mostrar até os bradas. Checa aquela dama que eu tenho, né? Quero mostrar a outras. É ou não? Então, Ghaddul Basar. Ramadan vem para a gente controlar. A gente como controla a língua? Controlar as nossas vistas. Para quem a gente olha, como a gente olha, por que a gente olha. Então, o roubar da vista, Allah vai perguntar, o roubar da vista. Então, o profeta Islam falou no hadith, Al-Ainani Tazniani, as vistas cometem zina, adultério. E qual é o adultério das vistas? É olhar para uma mulher estranha com desejo. Al-Udhunani Taznian, os ouvidos cometem ziná. Quando é o ziná dos ouvidos? Falar. Não, fala lá, só quero ouvir a tua voz. Não é de conseguir dormir sem ouvir essa tua voz linda. Tem que ouvir a voz da baby antes de dormir. Aquela voz dela que entra no teu ouvido, aquele ziná. Aliadani Taznian, as mãos cometem adultério. Qual é o adultério das mãos? É pegar. Colega da escola pegou mão, está a dar mão. Não pode. Os pés cometem adultério, o sítio que você vai encontrar com ela. E por fim, o sexo testemunha aquilo ou desmente. Tudo isso é hadith. Portanto, Ramadan veio para isso. Então, nós, como vocês, como jovens, nós todos, como temos de ter muito cuidado. Está entendendo? Então, para isso, a pessoa tem que evitar. Agora, se a gente está num ambiente difícil, então você tem que evitar. Se você acha que aí vai haver mulheres mal vestidas, não vai para aquela festa. Se você acha que naquele ambiente vai haver, não vai para aquele ambiente. Evita. Porque se eu for dizer para você, não, você está naquele ambiente, é como você está sentado perto do fogo e não sentir fogo. Eu não. Você está ao lado disso, claro que você vai sentir. Então evita. Comece a evitar. Comece a dizer ya Allah. E vocês vão ver quando a pessoa se afastar, o nur, o baraka que Allah vai dar na nossa vida. Todos iremos fazer isso, inshallah. Vamos controlar as nossas vistas? Hã? Vamos controlar. Vamos. E vamos se afastar dos pecados? Vamos. Ontem mesmo eu estava a falar no masjid. Quem é o mais buzurgo? Vocês usam a palavra buzurgo aqui também? Quem vocês acham mais buzurgo? Quem? Aquele que tem barba, que chega até aqui, que usa juba, que varre o chão, que tenta subir de 5 quilos, não é? Vamos a perguntar. Sei, ai, aquele pai, sim, aquele grande buzurgo, grande sheikh. Quem é o mais buzurgo? Quem é o mais santo que vocês acham? Tchê? A gente não sabe distinguir no Islã quem é quem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: "Ittaqil maharim takun a'bad an-nas." Aquele que mais se afastar dos pecados é quem mais adorou Allah. Aquele que mais, por mais que ele não fez muito tahajjud, não fez muito nafal, fez suas salat obrigatórias, não deu muita caridade, não fez muitas ações, mas afastou-se dos pecados. Aquele mais adorou Allah. Aquele perante Allah é o mais. Inna akramakum indallahi atqakum. Portanto, vamos se afastar dessas coisas, inshallah. Do adultério, inshallah. Controlar as nossas vistas. Outra coisa que está muito comum entre a juventude, qual é? Não só a juventude, é a música. Muita gente diz, não, mas chefe, música, qual é o problema? Uma passada, uma house, domingo, qual é? Chilar um pouco. Uma música romântica, estou com a minha baby, a minha mulher, vai aumentar mais amor. Quando é que haram vai aumentar amor entre vocês? Música é proibido. Al-ghina ruqyatuz zina. É dito que a música convida para o adultério. Como é que acontece? Ele, quando sai fim de semana, começa como? Aumenta o som do carro. Então, quando fica muito high, pega um copo de bebida. Quando já está jazz, pegou uma moça que está no carro. Começou de onde? Com aquele batimento. O profeta Salah falou no hadith que a música cria hipocrisia no corpo, na alma da pessoa, da mesma maneira como a água faz crescer as plantas. Não é só no Ramadan pegar aquele CDs, pôs na capa, guardou lá embaixo na gaveta. Quando chegou o dia de Eid, está a tirar. Ih, está cheio de poeira. Pá. Não. Não é só Ramadan. Nós não somos muçulmanos só no Ramadan. Mas sim, manter para sempre, acabar, fazer touba. Fazer touba. Sabe, Shaitan, quando foi expulso do paraíso, Então, o Shaitan fez uma promessa, disse Allah, bi'izzatika, la afruku, eu não vou deixar, não vou abandonar o ser humano e vou tentar levar ele comigo para o Jahannam até ele viver. Então, Allah diz, vai, quem você desviar, está contigo. Lain akhartani ila yawm al-qiyama, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Allah diz, qala, dhab, va. Faman tabi'aka minhum, فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Quem que seguir, estarão todos vocês no Jahannam. Então, Shaitan queria ter armas. Quais são as armas que ele vai usar para desviar? Quais são as armas? Sabe qual é a primeira arma que Allah deu a Shaitan? Allah disse no Corão: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. O Shaitan, desvia quem você quiser. Primeiro, número um, com a tua voz. Qual é a voz do Shaitan? Qual é a voz do Shaitan? Música. Portanto, quem é um jovem que, inshallah, o toba sincero, aquele que ele tem, eu comecei do princípio, já estou a ultimar, aquele que, número um, quer a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, quer ser a pessoa privilegiada perante Allah no dia de Qiyama. Quem vai fazer, eu falo hoje, quem for a fazer isso, ir para casa hoje, pegar todos aqueles CDs de música e quebrar. Wallahi, Allah vai dizer, você no mundo quebrou todos aqueles CDs. Hoje você levanta, tens a minha sombra perante toda a multidão. Quem vai fazer aqui, Moatiz, isso hoje, inshallah? Levanta a mão. Quem vai fazer? Vamos. Não querem fazer? Oh, mas aqui ninguém tem CDs de música, mashallah. Aqui ninguém tem. Está tudo de HD, essas coisas. Está tudo de HD? Ah, está tudo de HD. Faz delete, então. Quem vai fazer delete? Quem vai fazer delete? Não deixar no recycle bin aí. Porque você vai fazer backup. Hã? Quando acabar o Ramadan, a dire, pá, está recente. Recente. Backup, aquilo vai ficar de novo. Não, não, não. Fazer delete de vez, apagar de vez. Aquele nome daquela moça estranha que tens, apagar de vez. Ir para celular, ver qual é o nome que é estranha para mim. Apagar, tá, tá. Wallahi, faz isso e vai fazer no coração. E Allah, estou a fazer por ti. E Allah, estou a fazer por ti. Wallahi, meu irmão, você vai ver o nur que Allah vai dar. Vai ver o baraka que Allah vai dar. Faz por Allah. Agora a gente está a fazer toba no Ramadan. E Allah perdoa os nossos pecados. E Allah, mas fazer, quando acabar o Ramadan, vou pagar os 4 semanas que eu perdi. E Allah perdoa. Mas tá. Assim, Allah não vai aceitar. Que ela nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala incude essas palavras dentro de nós, inshallah. Que ela faça todos os jovens, não só de Muatiz, como de todo mundo, jovens exemplares. Que sejamos como foram Ibrahim alayhi salam, Yusuf alayhi salam, que na sua juventude propagaram o Islam, deram a sua juventude para o Islam. Que ela nos dê tawfiq, inshallah. Hoje você consegue vir para o masjid, pergunta aos nossos pais, vai chegar uma altura velhice. Já não consegue andar, tem que fazer salat em casa. Hoje você consegue andar, consegue, tem força. Usa a sua força para o masjid. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Subhanallah, bihamdi, subhanakallah, bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah.